desse mano? Qual que é desse mano? Qual que é desse mano? Qual que é desse mano? Qual que é desse mano? Qual que é desse mano? Desde pequeno teve uma boa criação. Amor de pai e mãe nunca faltou, não. Sempre gostou de bater uma bola. Nunca tinha sido reprovado na escola. Mas com 12 anos de idade, já sentia o peso da vida sofrida. Teve uma grande perda, faleceu seu pai. Quanta tristeza. Foi até expulso da escola, tinha até parado de bater uma bola. Sua mãe não podia mais lhe sustentar. O dinheiro era solução, mas com 15 só pensava em curtição, diversão, farra. Cê tá ligado que adolescente assim é embaçado. Não dá pra ninguém lhe controlar, se pá. Cerveja era que nem água, fumava. Ninguém segurava ele na noitada. Quanta balada, quanta mancada. Sua mãe lhe dava conselhos, fazia apelos, mas de nada adiantava. Cada dia que passava, o mano só entrava em treta errada. Aí, tô fora, muita calma nessa hora. Qual que é desse mano? Ele tá desandando. Qual que é desse mano? Qual que é desse mano? Ele tá desandando. Qual que é desse mano? Drogas, vícios sem religião. Mais um aliado nesse mundo embaçado, cão. Quem será o grande vilão? O primeiro baseado, a primeira carreira. Na periferia é assim, sem muita opção. Se vacilar não faz nem 18, já vai pro caixão. O tempo passava e ele não percebia que a química estava detonando com sua vida. Já não tinha nem mais família e fazia mais de um ano que não via sua própria filha. É só um jovem curtindo a sua vida que a sociedade lhe oferece. É um retrato instantâneo da realidade. Sem passado nem futuro, não enxerga um palmo em sua frente. Tá embaçado, aí é tudo escuro. Não tem mais um limite que separa o legal do ilegal. Viatura na captura, canhão na cintura. Assalto a mão armada, muita doideira pura. Mais um nóia na vidinha, que loucura. Não sei qual que é desse mano não, hein. Qual que é desse mano? Ele tá desandando. Qual que é desse mano? Qual que é desse mano? Ele tá desandando. Qual que é desse mano? Tinha passagem na 47. Sempre foi respeitado desde quando pivete. Levava sua mina todo dia pra escola. Ficava esperando enquanto ela estudava. Mas uma carreira ele cheirava. Não estava nem aí se a polícia estava ali por perto ou se não estava. Mil coisas pela cuca se passava. Ele viajava clandestinamente com um alucinógeno em sua mente. Aos 12 de idade ele perdeu seu pai. Sempre acreditou que de tudo seria capaz. Sempre achou ser dono do seu próprio nariz. Sonhava alto demais. As marcas do passado já não cicatrizam mais. Não se vive de passado, só de presente. Agora é um aliado a menos, perto da gente. Infelizmente as coisas têm que ser assim, mas agora eu vou até o fim. Perdeu amigo, família e o trampo. Agora aos 25, mano piorando. Sinceramente eu não sei. Eu não sei qual que é desse mano. Qual que é desse mano? Ele tá desandando. Qual que é desse mano? Qual que é desse mano? Ele tá desandando. Qual que é desse mano? Qual que é desse mano? Ele tá desandando. Qual que é desse mano? Qual que é desse mano? Ele tá desandando. Qual que é desse mano? Qual que é desse mano? Ele tá desandando. Qual que é desse mano? Qual que é desse mano? Ele tá desandando. Qual que é desse mano? Qual que é desse mano? desse mano, ele tá desandando. Qual que é desse mano?